programa Pão da Vida. Apresentação, Moisés Lima. Querido ouvinte, começa agora o programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilha a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Humildade e Jesus. Por que me chamas bom? Bom somente o Pai que está nos céus. Do penso ao martírio, brilha Jesus não somente pelo que ensina ou exemplifica, mas pelo que é. Simples, falava às multidões para ser compreendido tanto pelos cultos quanto pelos incultos, levando a boa nova sem qualquer restrição às mentes e corações. Discreto, vestia-se e portava-se de forma a não chamar atenção. Desapegado, nasceu em uma manjedoura graças ao favor de um comerciante e não possuiu nem mesmo uma simples pedra durante toda a vida. Único, se ocultava de tal forma nos feitos que muitas vezes não percebiam o que ele fazia. Até mesmo aqueles que o acompanharam por 3 anos só o conheceram e compreenderam após a crucificação, quando Jesus apareceu em espírito. E até hoje, muitos não conseguem entendê-lo, pois falam que o seguem, mas vestem-se de maneira contrária aos ensinamentos, desprezando valores e virtudes que, aplicados no dia a dia, ocasionariam a conquista da bem-aventurança celestial, a humildade, que ele nos ensinou de forma tão viva e sublime, através do modo de ser. Sobre esta passagem, nossa convidada é Fernanda Galvão, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda ao nosso programa. A humildade. Como é difícil entender. Oi, Moisés. Olá, ouvinte da Rádio Fraternidade. Muito difícil de enxergar mesmo essa virtude. Costumamos dizer que a humildade é a virtude invisível. Virtude invisível? Tá aí, gostei. Orgulhosos que somos, parece impossível enxergá-la. Parece não. É impossível. Ainda bem que temos Jesus a nos ensinar. Aliás, se não fosse o Mestre, nem tão cedo compreenderíamos a existência da humildade. No mundo de hoje, há tanta definição para a humildade. E quase nenhuma explica de fato. Posso dizer que cada vez que estudamos os valores e as características que formam a humildade, mais descobrimos o quanto o orgulho é imenso em nosso coração. É comum falarmos que humilde é quem não tem recursos materiais, ou então quem não tem instrução. Ou falamos, resumidamente, que humildade é o contrário do orgulho. E como conhecemos o orgulho, dá para termos uma ideia da humildade. Sinceramente, noção ínfima, porque no fundo também não entendemos o orgulho. Vamos lá, o que é o orgulho para nós? Na atualidade, o orgulho é visto de forma positiva. A pessoa tem orgulho do filho porque tirou boa nota na escola, orgulho do time que foi campeão, orgulho da raça, do país, da família. Outros dizem até que é nosso dever ter um pouco de orgulho. Afinal, o que seria de nós sem a famosa honra? Ih, os valores estão todos trocados, né? Nisso tudo que você falou, há uma mistura de sentimentos. Só que tudo com o nome de orgulho. Esse é o problema. Falta um estudo mais profundo sobre os defeitos e as virtudes. Generalizamos tudo e não pode ser assim. Somente com esclarecimento poderemos separar o joio do trigo. Quer ver? No exemplo que eu dei ainda há pouco, lá do pai que ficou orgulhoso porque o filho tirou boa nota. O correto seria o pai ter ficado satisfeito com o filho, Ele estaria orgulhoso se achasse que o filho é melhor que os outros, que só o filho dele importa, essas coisas. Interessante. O problema não é ficar feliz por ser brasileiro ou por reconhecer o esforço da família. O problema é quando nos sentimos superiores ao resto do mundo. Correto. O orgulhoso sempre quer aparecer. E é muito fácil notar os elementos do orgulho, a começar pela roupa. Escolhemos aquela peça que vai nos deixar mais bonitos. Agora vem cá. Bonitos para quem? Arrumados para quem? Se queremos que os outros nos achem bonitos com a roupa, significa que queremos chamar a atenção de alguma forma. Podemos ainda querer chamar a atenção no falar. Usamos palavras rebuscadas ou falamos tudo o que achamos conhecer só para parecermos cultos. E sempre atribuímos tudo a nós, né, Moisés? Ó, nós fizemos, nós falamos, nós tivemos a ideia. E se recebemos um elogio, o ego fica como, hein? Nem me fale. Fica gigantesco. E ai de quem criticar alguma coisa nossa. A reação é das piores. Mas isso acontece porque acreditamos ser os melhores. Na cabeça do orgulhoso, se ele é o melhor, quem está criticando é o invejoso. Até porque tudo que ele faz está perfeito. Não precisa de ajuda. O orgulhoso se comporta de forma autossuficiente. Ele sabe, ele conhece, ele faz. Desses comportamentos equivocados, nascem a teimosia, o melindre, a arrogância, a prepotência e um time completo de filhos do orgulho. E me diga uma coisa, como se comporta a pessoa humilde? Ah, o exemplo é sempre Jesus de Nazaré. Ninguém como ele, a começar pelo nascimento na manjedoura. Como governador da terra, Jesus poderia escolher qualquer lugar para nascer. A melhor cidade, a melhor aldeia, a casa mais rica. Mas não. Optou pela manjedoura, o lugar mais simples, junto aos irmãos inferiores ao ser humano, que são os animais. E não parou por aí. Ao invés de Jerusalém, a mais famosa cidade de Israel na época, quis nascer em Belém, na Galiléia, a região mais pobre. Ele nasceu, saiu de Belém e cresceu em Nazaré. E detalhe, Nazaré era tão desprezado, mas tanto, que todos diziam que o Messias poderia vir de qualquer lugar, menos de Nazaré. Agora que você falou, eu fiquei lembrando de Jesus. Ele era sempre simples. Jesus demonstrou humildade nas mais variadas nuances. Um dos valores que a humildade possui é a simplicidade. E olha só, o mestre era simples no vestir. Na época, as pessoas eram caracterizadas pela roupa. Basta vermos no Novo Testamento algumas passagens, como é que João anotou no capítulo 4. O evangelista conta que Jesus voltava de viagem com algumas pessoas e parou num poço na cidade de Sicar. Lá eles viram uma samaritana. Mas vem cá, como sabiam que era uma samaritana se ninguém ainda tinha falado com ela? Pela vestimenta? Isso mesmo. Os samaritanos, os fariseus, os saduceus, enfim, todos tinham uma vestimenta característica. Os profetas também tinham. No Antigo Testamento, há uma passagem que Elias, o grande profeta da raça, fora falar com o rei. E aí o soldado que foi falar com o rei não sabia o nome do homem que estava chamando. E aí o rei pergunta, mas quem é esse homem? Aí ele fala, ah, é um homem que está com uma roupa de animal, com um cinto transpassado. E o rei rapidamente fala, ah, é Elias. Então se ele sabia que era Elias, é porque os profetas se vestiam de uma forma característica. Jesus também era considerado um profeta, mas nunca se vestiu assim. João Batista, o primo dele, também se vestia com a roupa clássica dos profetas e era identificado como tal. E Jesus não. Ele se vestia com uma túnica igual à do povo, porque o povo, as pessoas mais simplórias, não tinham uma roupa característica. E essas roupas chamam por si só a atenção. E o mestre não chamava jamais a atenção para si. Portanto, aos olhos dos outros, ele era apenas mais um homem da aldeia. E a forma dele falar? Ai, era incrível. Muitos se sensibilizaram apenas por ouvi-lo falar. Não somente pela voz, mas por tanto sentimento que irradiava em cada palavra pronunciada. A voz de Jesus era doce e ao mesmo tempo firme. A linguagem era simples, muito simples, mas não menos profunda. O modo de se expressar de Jesus era encantador. E quando as pessoas apresentavam dificuldade no entendimento, o que ele fazia? Narrava as parábolas. Ah, sim. Como a do bom samaritano e a da ovelha perdida. Isso mesmo, Moisés. Quem não entende o sentimento de caridade na parábola do bom samaritano ou a busca pela fraternidade na parábola da ovelha perdida? Todos são capazes de compreender os ensinamentos que ele veio trazer. Nunca vi tanta humildade de forma tão sublime. Além da simplicidade, o que esta virtude nos ensina? Nem fale. É Dayarti, o nosso benfeitor espiritual, que descortina esses valores e virtudes. É impressionante, né? Mas vamos lá. A simplicidade gera contentamento. Quem se contenta com o que possui, está no caminho da humildade. Jesus nunca reclamou estar sozinho na tarefa, já que as pessoas ainda lutavam com as dificuldades íntimas. Nunca reclamou com a perseguição dos fariseus. Respondia sempre com a tolerância, a paciência, a compreensão. Ele era feliz por poder auxiliar o próximo. Isso era tudo para ele. Ele não trocaria essa vida por nenhum elemento material. Foi isso que ele também nos ensinou. Que as coisas espirituais devem sempre ser prioridade. Inclusive, no Sermão da Montanha, anotado por Mateus, Jesus falou para primeiro cuidarmos das coisas de Deus, que todo o resto nos será acrescentado. Então, ele não se preocupava com as coisas materiais, do cotidiano. Ele se dedicava à missão que veio cumprir. É difícil dizer o que mais emociona no exemplo do Mestre. Agora, conhecendo melhor a virtude da humildade, vemos o quanto ela chama muito mais a nossa atenção do que o orgulho. A humildade é muito mais bela, mais sublime. O exemplo perfeito para isso são as curas promovidas por Jesus. Lembra da passagem da hemorroíza anotada por Marcos? Sim, lembro. Era uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e nada, nem ninguém conseguia curar a doença. Então, essa passagem é conhecida pela fé que a mulher demonstrou. Desde que ela ouvira falar de Jesus de Nazaré, estava naquela esperança de encontrar com ele. Um certo dia, ela ouviu o barulho da multidão pelas ruas e tinha certeza que Jesus estava passando. Ela saiu de casa e foi lá para a rua. Ela tinha fé que se encostasse pelo menos no manto de Jesus, ficaria curada. Então ela consegue um espacinho entre as pessoas, avista Jesus e o toca. No mesmo instante, a hemorragia para. Ela se joga aos pés dele agradecendo, extremamente emocionada. Puxa vida! Ela realmente tinha muita fé, muita confiança em Jesus. Sim, sem dúvida, a fé é um fator essencial no processo de cura, de transmissão de energias. Quando recebemos o passe, por exemplo, se não confiamos naquela transmissão, se não ficamos receptivos à doação, nós refratamos a boa energia e nada nos acontece. A transmissão exige uma boa recepção. Viu só? Todo mundo enxerga a fé daquela moça que ficou conhecida como Verônica. Agora raciocinemos. Se Verônica tocasse o meu manto ou o seu Moisés, ela ficaria curada? Claro que não. Não ficaria. Mesmo se ela tivesse muita, muita vontade em ficar curada e sentisse uma confiança inabalável em nós. O que promove a cura é a pureza das energias doadas. Nós, como estamos imperfeitos moralmente, não oferecemos a energia pura e cristalina que o Cristo produz. Naquele momento, só ele mesmo poderia ter curado a mulher da doença. O que chama mais a atenção nessa passagem não é a fé da mulher hemorroíza, e sim a humildade de Jesus. É, a humildade. Ela mesma. Imaginemos a cena. Jesus estava andando com a multidão. De repente, uma mulher se joga aos pés dele agradecendo por ele tê-la curado de uma doença. Ela chora, sensibilizada com aquele homem. E a multidão? Continuou andando, né? Como se nada tivesse acontecido? Não. Todo mundo parou e olhou para Jesus esperando uma resposta. E o que ele falou? Bom, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34, está escrito: a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus disse que a mulher ficou curada por causa da fé que possuía. Aliás, essa resposta é vista até hoje como exemplo de humildade de Jesus, mas não é. Certo dia, o nosso Dayarti estava explicando essa passagem e nos chamou a atenção justamente para essa resposta do mestre. A hemorroíza tinha fé em quem? Em Jesus, não? Então, se ela tinha fé que Jesus faria alguma coisa para que ela ficasse curada, e se ele afirma que essa fé, essa certeza, foi o que realmente ajudou a mulher hemorroíza, o que Jesus estava mostrando a todos? Que ele fez alguma coisa, já que a certeza era no que ele podia oferecer. Viu? Essa é a chave para entendermos a passagem. Jesus deixaria claro que curou a mulher da doença? De forma nenhuma. Se fizesse isso, demonstraria o sentimento de orgulho. E se ele fosse orgulhoso, não seria um espírito puro. Mas então, o que ele respondeu? Qual foi a resposta correta, Fernanda? Ah, a resposta está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. João narra que o mestre dizia: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Meu Deus! Ele disse isso à mulher na frente de todos, sabendo que ele a curou? Falou sim, e ele estava certo. Jesus sempre afirmava isso porque tem consciência que tudo, absolutamente tudo, provém de Deus. Somos apenas intermediários, colaboradores. Esta é a verdadeira humildade. Agora sim, nessa resposta, encontramos a prova irrefutável da humildade de Jesus. Quando ela veio agradecer e mostrar que estava curada na frente da multidão, Jesus olha para ela e responde que ele nada podia fazer de si mesmo. Que homem é esse, hein, Moisés? Não sei nem o que dizer, Fernanda. Quase não imaginamos um Jesus assim. Aliás, não só Jesus, mas alguém se comportar dessa maneira. Daiarte chama esse comportamento de ocultar-se. É mais um valor dentro da virtude da humildade. A pessoa humilde se oculta. E veja Jesus, se ocultou a tal ponto que passados quase 2000 anos, o que enxergamos nessa passagem? Simplesmente a fé da hemorroíza. Exatamente isso. Quase ninguém enxerga a humildade de Jesus. Uma das definições mais simples e lindas que recebemos lá no centro veio de um benfeitor muito querido chamado Abdol. Segundo ele, humilde é como o sol, o astro-rei. Ele é superior, mas apaga-se tanto, de tal forma, que a luz dele não brilha. Ele deixa a chama de fósforo que existe no espírito do outro brilhar e chamar a atenção de todos. Nos explicou Abdol que o orgulhoso pensa que é grande, já o humilde sabe que é pequeno. E Jesus é como o sol, o espírito mais iluminado que passou pela terra. Mas em todos os momentos, o que brilhava não era a luz que ele tinha, mas o outro. Aqui, a fé da mulher hemorroíza. Ali, a fé da mulher cananeia. Acolá, a perseverança de Pedro, a rocha. Mais à frente, o vigor, a firmeza, o ideal granítico de Paulo de Tarso. Mas o que seria de cada um sem Jesus de Nazaré? Sinceramente, não faço a mínima ideia. É ele quem tudo proporciona e ensina. Mas puxa vida, o tempo passou muito rápido, Fernanda. Infelizmente, temos que encerrar esta edição do programa. Mas tenho certeza que cada um que participou dessa conversa conosco se sensibilizou com esse Jesus que tão pouco conhecemos. Ah, humildade, invisível e ao mesmo tempo tão grandiosa aos olhos do nosso espírito. Ai, realmente, quando temos esse conhecimento, quando vemos esse Jesus, a vida fica com outro colorido, sabe? E é esse o Jesus verdadeiro, o Jesus que nos ensinou a amar. A proposta do cristianismo é seguir os passos dele. E nesse sentido, precisamos do esforço, da perseverança em seguirmos a trilha da humildade, que é a grande marca do nosso mestre Nazareno. Muito obrigado pela sua participação hoje no nosso programa, Fernanda Galvão. Eu que agradeço o convite, Moisés. Amigo ouvinte, o tema estudado hoje foi Humildade e Jesus. Obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo programa, aqui na Rádio Fraternidade. Um forte abraço e até lá! Programa Pão da Vida. Apresentação Moisés Lima. Produção Editora Aviluz. Trilha sonora composta, orquestrada, executada e gentilmente cedida por Marcos Viana. Gravadora e distribuidora Sonhos e Sonhos. Acesse www.aveluz.com.br. Editora Aveluz. O Evangelho também na internet.